Glória a Deus. Estamos hoje então dia 15 de junho de 2014 em mais um Caleb. Na verdade hoje é o Caleb de número 4, ok? E eu estou muito feliz pelo que Deus tem feito conosco. Somente a gente continuar aqui, nós semana passada falamos um pouco sobre o privilégio e o que se pode fazer de melhor quando nós nos propomos a voltar ao que a Bíblia ensina sobre a igreja, que é tão pequena que é capaz de cuidar um a um e por conta disso acaba multiplicando-se em qualidade e também em quantidade. Então a gente fez uma comparação dos modelos históricos, convencionais, modelos que a maioria de nós já participou, sem demérito ao que nós aprendemos lá, sem cuspir no prato que comemos, é claro, né? Mas sim, tendo a coragem de confrontar pela palavra aquilo que precisa ser revisto. Ok, irmãos? Então nós, você que não estava aqui na semana passada, você pode depois adquirir aí na sua apostila a aula número 3, tá bom? Todo esse material vai estar no site. A gente está ainda, o que é bom ainda, por incrível que pareça, ainda está melhorando mais ainda. E nós vamos ter esse material de escola bíblica aí no site. Ok? O site é www.vidanovaitabuna.com.br. Então, semana passada nós tratamos aqui um pouquinho sobre essa. Eu vou precisar retomar só a última parte da... Eu quero falar só supremacia, gente, mas não é uma boa palavra. Da superioridade do método mais orgânico, mais participativo, portanto mais bíblico, pelo menos considerando o Novo Testamento, do que o modelo baseado no culto, que é baseado no culto do Velho Testamento. Então vamos entender que, via de regra, as igrejas mais convencionais, históricas, elas têm uma liturgia inspirada na liturgia judaica, com um sacerdote, um lugar santo, um dia santo, uma forma santa de se fazer a liturgia do culto. Nós, então, não recebemos esse padrão, ok? Ou saímos dele. Entendemos que não existe um dia santo, nenhum lugar santo, nenhum homem santo, a não ser que o dia santo seja todos os dias, o lugar santo seja onde nós estamos e a pessoa santa seja nós mesmos. Amém? Então, a partir daí, a igreja se compromete com a causa da igreja e não terceiriza isso para as lideranças ou para a instituição igreja. Ok? Então, eu sou obrigado a voltar aqui a esse último ponto, que é a parte da multiplicação. Na igreja convencional, então, a multiplicação ela é lenta, às vezes inexistente. A igreja cresce por adição. O pastor gera as novas ovelhas e tenta amamentá-las, o que foge das suas possibilidades. Consegue no máximo e com sérios danos cuidar de 40 a 60 pessoas. Essa é a realidade do mundo. Acabamos de estudar isso no livro Caso Transforma o Mundo, Wolfgang Simpson. Então, qual é a proposta aqui? E eu sempre vou estar falando para vocês, que embora vocês me conheçam, talvez quem está ouvindo não me conhece, mas a ideia é que os números, eles não são o objetivo da igreja. Ok? Não são os números. Esse livrinho antigo, tem a minha idade, do Chu, do pastor Chu, que muda a cor dele, né? Muito mais que números, é antigo da minha idade, que para um livro, né, gente? Mas eu não sou tão antigo assim, só tenho 33 anos. Esse livro do Dr. Chu, do pastor Chu, ele é pastor da, numericamente, e não posso dizer maior igreja espiritualmente. Não sei qual é, só Deus sabe, né? Mas numericamente, é o pastor sênior. Ele não é mais pastor sênior, já é jubilado, porque já tem mais de 80 anos. Ele é pastor dessa igreja, que numericamente é o maior do mundo. Meu pai foi lá, eu sonho lá e vou lá, se Deus quiser, em breve. São mais de 1 milhão de irmãos, reunidos em vários lugares da cidade, lá na Coreia, ok? Então, ele escreveu esse livro quando ainda ele tinha só alguns milhares de irmãos. E esse princípio de cuidado de um a um é que levou ele a isso. Eu vou ler um pedaço do texto aqui para que a gente possa se situar. Olha só. Durante muitos anos tenho orado pedindo a Deus a capacidade de falar com autoridade sobre o crescimento de igreja. Lembro-me de há alguns anos fazer a seguinte oração: Senhor, minha igreja possui apenas 50 mil membros. Quem me dará ouvidos enquanto eu falar de crescimento de igrejas? Então ele pediu 100 mil. Parece um absurdo, né? Mas a minha oração hoje é por 100 irmãos, irmãos. Então não critique o pastor Chu porque ele queria 100 mil irmãos, né? Me critique porque eu quero 100 pessoas. É mais fácil criticar o seu pastor que você ama, ok? Então, o legal desse livro aqui é que ele falou para os pastores que estavam indo para a Coreia para aprender a ter mais gente. Ele falou: calma, para tudo. Para tudo. Vocês querem mais gente para quê? Vocês querem mais gente ou querem conversões, vidas e casas transformadas? Porque se vocês quiserem aprender sobre vidas e casas transformadas, vocês vêm aprender aqui comigo. Se vocês quiserem aprender sobre multiplicação, vocês não têm que aprender aqui comigo. E esse livro é lindo e forte por conta disso aqui, ok? Então, se você pega a Bíblia, você vê números. Por mais que a gente tenha uma resistência, eu que vim da igreja presbiteriana, vim da igreja batista, da convenção batista nacional. Existem duas convenções batistas, do Brasil e nacional. A do Brasil é mais conservadora ainda. Eu fui criado lá. Depois fiz parte da igreja presbiteriana do Brasil, que é das presbiterianas no Brasil, uma das mais conservadoras. Então, para mim, falar em números é algo que me dá um negócio dentro, assim, me dá um certo asco. Mas eu comecei a ler e leio a Bíblia toda, não leio só o Novo Testamento, eu comecei a ver como, gente, tem um livro da Bíblia que se chama Números. Eu acho que Deus não tem nada contra números, desde que ele só seja uma representação gráfica do que o Espírito está fazendo, amém? Então, se a gente correr atrás de números, a gente só vai ter números se tiver, não é o que eu quero. Só o problema só aumenta. Eu quero correr atrás de qualidade dos crentes para que aí ovelhas sadias possam dar cria. Amém ou não? Amém, amados? Amém, só isso. Então vamos lá. Porque é fácil, né? A gente diz assim, não. Às vezes, quando a gente não quer, eu não estou dizendo que todos são assim, ok? Mas às vezes, quando a gente não quer fazer parte do trabalho, a gente coleciona um monte de crítica, né? Então a gente diz, não. A igreja tem que ter qualidade espiritual. A igreja tem que ser... Eu lembro que um pastor, uma vez, falando sobre crescimento de igreja, eu estava nesse congresso, ele falou assim, irmãos, a maioria de nós aqui veio de igrejas nanicas, espiritualmente, que se gabavam de serem igrejas sérias, mas tão sérias, tão formais, que não ensinavam suas ovelhas como cuidar de novos, como ganhar novos. E ainda nos gabávamos e nos escondíamos atrás de um anteparo de sermos igreja histórica para não fazer o que a Bíblia mandou, que é fazer discípulos. Irmãos, eu fiquei chocado. Forte e verdadeiro isso, não é? A gente pode dizer, somos igreja de qualidade. Tem que justificar a ausência. Exatamente. Eu tenho que dar uma justificativa, eu tenho que dar uma desculpa para não fazer, para não servir, para não trabalhar. Ok? Mas que em nome de Jesus, o Espírito Santo lave a nossa mente disso. Amém, irmãos? Amém. Então vamos pensar o seguinte. Nada contra números, ok? Tudo pela qualidade dos crentes. E os números virão. Agora, como eu falei para vocês na aula anterior... Oh, glória, está chovendo até aqui, aleluia. Como eu falei para vocês na aula anterior, nós vamos plantar e regar. Amém ou não? Para Deus dar o crescimento. A gente não pode sentar em berço esplêndido e dizer, Deus, planta aí, Deus, rega aí, Deus. Igreja poderosa assim mesmo, o povo passa na porta e entra. Glória a Deus, é assim também, né? Riz e Érica, que eu digo. Mas não é só assim que a igreja cresce. Aquela resposta que o Senhor te deu, que precisa saber para onde vai, tem um livro secular aí, que parece até infantil, que é o Alice no País das Maravilhas, que na hora que ela está lá perdida e tal, o gato, ela pergunta onde é que ela está, e aí o gato pergunta para ela, para onde que você quer ir? Aí ela fala que ela não sabe. Aí ele, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E nós sabemos para onde a gente quer ir. E a gente anseia estar na eternidade com o Senhor e anseia a volta do Senhor. Então, o que é que a gente precisa fazer? Falar do Senhor, fazer com que as pessoas queiram viver essa experiência que a gente vive de conversão para que o Senhor volte e para que a gente viva na eternidade. Show de bola, é isso mesmo. Eu sempre falo isso para vocês aqui, que assim, não sabendo para onde se vai, qualquer caminho serve. Não, mas a gente sabe para onde a gente quer ir. Claramente a gente sabe para onde quer ir. E foi legal isso que Isa falou, por quê? Porque, irmãos, a Bíblia é clara. Faz parte de apressar a vinda de Jesus o trabalho da igreja. Então, e Deus tem revelado isso a muitas pessoas, tem levado pessoas a levarem isso a sério. E eu quero que a gente possa dizer assim, Senhor, no que diz respeito a Itabuna e região, e até os filhos da terra, amém, aleluia, nós trabalhamos para isso. Ok, irmãos? Então, eu quero que em nome de Jesus, o Espírito de Deus nos dê graça e nos faça voar para chegar perto do que Ele quer. Como então é a proposta que nós temos tentado trabalhar? A igreja então que tem, seja chame como for, núcleos, grupos familiares, células, GS, grupos de evangelização ou GC, grupo de comunhão, não importa, mas que tem essa proposta de um cuidado, que não é uma réplicazinha da igreja grande na casa, não é isso, em nome de Jesus não é, tenho falado muito sobre isso. Então, como é evangelismo? Como é a multiplicação? Mais eficiente e eficaz. Pois cada membro recebe treinamento para servir, ganhar, discipular, batizar, ensinar todas as coisas que aprendeu, pois assim o Senhor se compromete em estar conosco. Ou seja, o compromisso de Jesus está conosco, lá em Mateus 28, 18, é se nós fizermos aquilo. Ele diz, se você leva o meu evangelho com a sua vida, e a palavra ali, o tempo grego é anauristo, seria um gerúndio, andando, mas o gerúndio não traduz perfeitamente, porque indo pode dar uma ideia de se for. Indo por todo mundo, não pode dar uma ideia em português, se for todo mundo, mas seria assim, vão, enquanto forem, ensinem a guardar todas as coisas, curem enfermos, expulsem demônios, porque todo poder me foi dado, e ganhando as pessoas, vocês vão ensiná-las a guardar todas as coisas e vão batizá-las e assim eu estarei convosco. Isso é assustador, irmãos. É uma condição. Ou seja, eu estar com cada um, não, que a convenção de Jesus está conosco, mas enquanto grupo, enquanto igreja, aleluia, a presença dele na igreja, que faz aquele grupo igreja, é se ela cumpre esse papel. Não se engane. Não se engane. Uma placa na porta, um teólogo na frente, cadeirinhas arrumadas ou bancos, não fazem de um grupo igreja. Amém? O que faz a igreja é a gente estar vivendo o que Jesus ensinou. Isso é que faz um grupo ser igreja. Vamos lá então? Bases bíblicas para os núcleos. O próprio Deus é um grupo. Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra grega ali para Deus é Elohim. O nome usado pelo Deus é Elohim. Coletivo de Deus. Alguns teólogos dizem coletivo, outros dizem plural. Mas é um plural limitado, então é melhor que a gente falasse coletivo. E essa, embora o Moisés tenha recebido o nome de Deus, na verdade que o nome Javé, Yavé, Jehová, não é um nome próprio, é um adjetivo. Ok? Os judeus confundem isso até hoje. Tá bom? Que é o quê? Eu sou o que sou. Moisés, quando perguntou o nome a Deus, Deus disse isso. E o mesmo Moisés que escreveu Gênesis 1:1, usou o nome Elohim. Por que Deus quis que Moisés usasse o nome Elohim e não Javé? Eu sou o que sou. Porque Deus queria falar daquilo que ele explica em João 1. Alguém pode abrir, por favor? Então, o que Deus queria? Já queria mostrar para eles assim, é dessa coletividade, é dessa comunhão, é dessa unanimidade que as coisas são criadas. Vocês lembram de Babel, que meu pai pregou aqui nesses dias? Gente, a comunhão de ímpios. A comunhão de ímpios. Deus diz, eles podem muito juntos. A palavra de Deus diz que, Paulo fala, olha, Evódia e Síntique, se não me engano. Confira, por favor. Ele exortou que elas pensassem da mesma forma. Que elas fossem unânimes. É o que a Bíblia diz que a igreja era unânime. Unânime significa a mesma alma, mesmo ânimos, mesma motivação. Então, quando isso é um princípio bíblico. Quando nós temos a mesma motivação, as coisas tendem a dar certo. Agora, imagine se a gente tem a motivação humana, que é aquilo que já foi ligado no céu, E nós estamos somente sendo a ponta da flecha que o próprio Deus puxou para disparar. Irmão, ninguém segura. Amém ou não? Amém. Aí diz, não, não vou ter poder. Não é você que tem poder. Quem tem poder é Deus em você. João, alguém pode ler? João. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então vamos fazer o seguinte. Olha, João passa o texto todo explicando que Jesus é Deus, ok? Passa o texto todo explicando que Jesus é Deus. Que é o verbo. E o verbo estava com, ou seja, é outro. Você estava com, eu sou outro, ok? Mas eu também sou Deus. Não eu, Tiago, né? Mas aquele verbo. Então, que o João está falando em um também é dessa coletividade. Amém, irmãos? Então, o próprio Deus, diga. Diga, Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, a ideia é a seguinte, o próprio Deus já é um grupo, meu irmão. Parece que Deus gosta desse negócio de criar as coisas no meio de um grupo, amém ou não? Irmãos, poderíamos fazer reprodução assexuada. Tem animais que são assim. Você acha que seria difícil para Deus? Cada um se auto-fecundar? Não. Embora tenha pessoas que querem ser mães e pais solteiros, repudiando a palavra de Deus, fazendo segundo o que o mundo ensina e não o que Deus ensina. Por que é que nós somos auto-reprodutivos? Porque ele entendeu que era melhor que um filho nascesse de um casal, aleluia. Não tem nenhuma limitação biológica para Deus fazer, não. Para Deus ser fichinha. Fichinha. Tem um monte de animal que se auto-reproduz, você sabia disso? Para Deus não seria problema nenhum. Mas ele entendeu que é melhor que o crescimento se dê por mais gente cuidando de menos gente. É claro que às vezes tem gêmeos e trigêmeos, ok? A gente tem que se virar. Às vezes a igreja cresce em 3 mil pessoas. Mas a rotina é que a partir dessa comunhão, isso gere crescimento de qualidade. Amém, irmãos? Eu não vou me sentir culpado falando essas palavras para vocês. Crescimento, multiplicação, não vou, porque não é pecado. A gente tem que amadurecer de uma vez por todas. Amém? E você sabe que eu não estou focando aqui em números. Estou focando na qualidade da igreja. Amém? Então eu não vou ficar reticente em falar em multiplicação e números. Eu vou ficar, porque Jesus não ficou. Amém ou não? Então vamos lá. Moisés governou melhor quando multiplicou a grande congregação em grupos menores. Vocês lembram, né, que Jetro chegou e deu conselho, Moisés, você não vai conseguir dar conta. Jetro é besta, ele viu a filha dele Zípora sem ter tempo com Moisés, eu imagino, né, a Bíblia não diz, ele deve ter tido uma conversinha com Zípora. E aí Zípora disse, papai, não dá, Moisés não tem tempo para mim, o tempo todo com o povo. São milhões de pessoas, papai. Aí o pai deve ter pensado, orado. Aí chegou e disse, moça, meu filho, é o seguinte, você não já percebeu que você não está conseguindo, meu filho? O problema, sabe por que, é que os pastores muitas vezes não dividem a liderança? Porque não querem dividir a glória. Ou porque são homens sérios, mas aprenderam que isso era heresia. Eu prefiro crer que a maioria é assim. Por um zelo pelo ensino e pelo que ele vai ser cuidado, ensinado, então ele diz, só eu ensino. Ele aprendeu assim. Ou, na minoria dos casos, ele não quer dividir a glória dele com os outros. Mas eu tanto não tenho problema de dividir a glória, quanto aprendi do jeito certo, né? Não. E quero ensinar isso para vocês. Então, aí Moisés pegou um pouco da glória dele. Tinha uma glória que você criava. Era a glória que ele deu dele. Quando ele subiu a liderança, essa glória foi um pouquinho para cada um. Mas isso não foi um problema para ele. Porque depois foi, né, que ele botou um lenço na cara da situação para poder não mostrar que a glória se diminuiu. Mas esse foi outro capítulo da vida dele. Vamos nos alegrar pelo certo que ele fez, que foi dividir, distribuir a liderança e capacitar aqueles grupos para cuidarem do povo. Amém ou não, irmãos? Amém. Tudo em ordem? Ó, tá acabando a minha luzinha aqui. O Senhor Jesus ensinava caminhando, no barco, na praia, nas casas, nas sinagogas e no templo. Mas grande parte do ministério foi nas casas. Vejamos. Ensinando sobre o reino de Deus, Mateus 13,36. Era numa casa. Olha, irmãos, mais uma vez. Não estou dizendo que é o único lugar de se fazer a obra. Amém ou não? O que eu estou é dando uma voadora nesse cadeado que a religiosidade botou nas portas da nossa casa. E Constantino botou lá em 300 d.C. E é uma conveniência. Nossa casinha arrumadinha, não é? Nossa Ninguém vai perguntar, vai ter um cafezinho hoje? Não! Né, Dinha? Né? Nosso horário, nosso jornal nacional, e coisa e tal. E outras questões que às vezes são mais profundas também. Mas a ideia é o seguinte, eu quero me dispor àquilo que Deus requer de mim, amém, irmãos? Porque Ele vai nos capacitar a viver isso, tá bom? Então vamos lá. Curou a sogra de Pedro, numa casa. Curou o paralítico descendo pelo telhado, numa casa. Inclusive, se prepare, porque de repente, quando você abrir a sua casa para a igreja, pode ser que abram o seu telhado, furem o seu chão, rasguem o seu carpete, quebrem o pé do seu sofá, abram a sua geladeira. Tudo isso faz parte de ter a igreja na sua casa. Agora, sem dúvida nenhuma, a bênção de Deus, ela chega àqueles que usam seus recursos para a glória de Deus. Não é uma troca, mas é um fato bíblico, eu não posso omitir isso. É verdade, meus irmãos. Não pode ser como uma barganha, mas é um fato bíblico. Se constata em toda a Bíblia. Oi. A gente olha para o mundo e percebe o quão isso é lógico e faz parte do bom senso. Se eu tenho uma empresa e o trabalho do meu funcionário depende de que o carro dele esteja em perfeita ordem e ele ir para a rua com o carro dele traz rendimento para mim, quando os pneus estiverem gastos, o interesse é meu também de colocar novos pneus porque ele continua trabalhando. Então, inevitavelmente, o Senhor vai repor recursos, não como uma troca, mas porque isso é lucrativo para o próprio reino, para o propósito dele. Amém. Perfeito. Amém. Creio assim mesmo, meu irmão. E se ele não trocar a roda, é porque ele quer que eu caminhe mais pelo reino dele. Sim. Às vezes a estratégia aí de marketing, ele porta em porta. Amém. Curou enfermos, Mateus 8,14. Ressuscitou mortos, Marcos 5, 38, 42. Inclusive, existiam situações que Jesus entrava no quarto, né? Preferia essa intimidade. Ok? Aconselhar quem queria seguir o Lucas 7,36. Para evangelismo com Zaqueu, em Lucas 19, ele diz, importa, para mim, importante na sua casa. É uma coisa que a gente tem que estar atento. Às vezes o Espírito de Deus vai falar isso para você. Para mim, importa estar na sua casa. Também. Porque, assim, o risco que a gente corre, às vezes, na igreja, é uma separação entre uma vida simbologicamente santa e uma vida prática da santidade. Então, santidade não é perfeição, é separado para Deus. Então, se a minha casa física também pode ser separada para Deus. Esse é o jeito de santificar a minha casa. Agora, é claro que isso só vai ser espiritual, se for reflexo de uma vida separada para Deus. Todas as vezes que falava assim, os irmãos vem lá, vai lá para casa. Aí eu corria, colocava tudo no lugar e ajeitava. E aí, isso foi desmontando em mim. Eu falei, meu Deus, eu não posso. Porque é como se eu pegasse tudo e jogasse dentro do guarda-roupa e a bagunça continuasse. Só que os irmãos viam que estava mais belo, que era tudo organizado. E hoje eu tenho toda, eu não tenho mais essa preocupação. A irmã disse, vou para aí. Lógico que existe uma preocupação em servir melhor, em que o banheiro esteja limpo, que as coisas que o irmão vai utilizar estejam prontas para recebê-los. Mas não existe mais aquela preocupação de corre e coloca tudo no lugar do jeito que a casa estiver. Isso foi tirou um peso. Falo, não, meus irmãos vão estar comigo dessa forma, não existe mais aquela loucura. Aquela aflição, e não foi, e isso também não foi só para a casa física. Foi como eu estou. Não existe mais um espaço de colocar todas as minhas angústias, minhas dores dentro do guarda-roupa para o irmão ver o meu melhor. Mas como eu estou, o irmão vai ver e ele vai me ajudar a arrumar, ele vai me ajudar a me organizar. Isso foi maravilhoso. Esse dia, o pastor Renato nunca esteve na minha casa e eu sempre falava, não, no dia que ele vier, vou preparar um café, vai estar tudo organizado. E assim, ele foi lá em casa, eu tinha acabado de chegar na faculdade, panela, tempero. E gente, eu vou contar uma coisa para vocês. E naquele dia eu falei, meu Deus, como o senhor me arrumou? Como o senhor me arrumou? Eu não tive preocupação nenhuma, do jeito que estava lá, a roupa em cima da cama que minha mãe estava passando, a tábua na sala. E ele chegou, e do jeito que ele chegou, ele abençoou a minha casa, independente se ela tivesse arrumada ou não. Ele falou, esteja a paz do Senhor esteja nessa casa. Isso também me organizou. Então, que essa preocupação, né, que quando você abre a sua casa para receber um irmão, não seja... não seja, não pode ser assim. Me lembrou Maria e Marta. Né? Uma ficou preocupada, não, vou arrumar a casa, vou arrumar comida para o Senhor, vou fazer isso. E outra se importou com o Senhor. É o quê? Estar com a igreja é estar com o Senhor dentro da nossa própria casa. Se importar com a parte, de fato, importante do processo. Amém. Ô, glória. Vamos lá. Ressuscitou morto em casa, aconselhou quem queria seguir ele em casa. Teve a casa de Zaqueu, evangelizou, para a consolidação de uma família. Lucas 10, 38, alguém abre, por favor. Quando enviou os 12, Mateus 10, e os 70 em Lucas 10. Gente, é uma coincidência que não é coincidência, viu? É uma coincidência que não é uma coincidência. Não vou dizer, é claro, que não vamos sacralizar nenhum método, amém? Mas é uma coincidência que não é à toa. Tinha algum negócio que Jesus gostava de fazer dentro das casas. Né? Até porque, gente, não dá para ensinar uma multidão dentro de uma casa, né? Mas tudo que podia ser feito, se não era com multidão, né? Nosso Senhor, ele gostava de fazer ali. Por quê? Vou dizer agora para vocês o que eu imagino a resposta. Olha aqui. Qual é o lugar que nós mais somos nós mesmos? Nossa casa. Por isso que ele falou assim, e qual é o lugar da casa que nós mais somos nós mesmos? Nosso quarto. Jesus falou o quê? Vai no lugar que você é mais você mesmo, de todos os lugares, e me busca ali, porque o que eu lhe der em secreto será visto aos eirados em público. Então, não é à toa que Deus tem esse interesse de que nossas casas sirvam a Ele, e não é à toa que o diabo quer impedir isso. A religiosidade quer impedir isso, não é isso? Tem uma frase sobre isso que eu acho fantástica, que falou foi Ivan Baker, irmão lá da Argentina. Você é o que você faz quando não tem nada para fazer. Engraçado, eu disse isso uma vez e pensei que eu tinha inventado. Eu disse no seu tempo ocioso. Alguém lê aqui, por favor. 38. É. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dela, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Até aí. Irmãos, eu não acho que... Marta não estava errada em servir a Jesus. Sabe como de Marta? Minha sogra, uma vez, foi muito impactada ao ver um irmão pastor de Salvador receber um irmão de fora, que era um irmão muito querido. Ela viu que o pastor fez um café com leite, fritou uma bananinha e botou a coisinha na mesa. Ela falou, nunca eu ia fazer só isso. Eu ia fazer bolos, tortas, blá, blá, blá. E ela é boa de comida, e eu acho isso ótimo quando na casa dela. Mas, irmãos, vamos aqui comigo. Jesus não falou que era errado Marta fazer as coisas? Jesus criticou... Sim, não é uma palavra sempre aliciada. Jesus criticou, foi ela fazer muitas coisas. Edinha não falou que deixa a casa dela desordenada para receber as pessoas. A gente conhece a Edinha. Mas ela também não se preocupou em que a casa parecesse melhor do que é. Se preocupou em emprestar um liquidificador. Amém, amados? Esse vida com Jesus é boa demais. Mário e Marta também, é verdade. Né? Então, é um equilíbrio, Mário e Marta. Né? Marta tinha que ter um pouco mais de Maria e talvez Maria também tivesse que ter um pouquinho mais de Marta. Então, quando enviou os 12 e os 70 que também foram em casa, olha aí que coisa tremenda. Na igreja primitiva, vamos ver então? Atos 12, 42. unânimes no templo e de casa em casa. Não tem nada contra prédio. Templo, olha aqui. Templo é uma palavra que tem que ter cuidado para usar no Novo Testamento. Esse templo aqui é porque era o templo de Salomão, ok, irmãos? Ok, amém? Nosso, no salão de reunião não é templo. A gente, não é uma heresia a gente falar isso, a gente até fala, né? Não vamos ficar aqui tensos não, ok? Mas quando fala templo, é porque era o templo de Salomão, tá? Então era o lugar, o nome do lugar era templo, não ia chamar outro lugar, tá bom? Depois também era nas sinagogas, em muitos lugares, Paulo mesmo usou sinagogas, quando o chefe da sinagoga era convertido, né? Quando ele esperava o Messias, e o Messias chegou, que era Jesus, ele convertia, usava a sinagoga para reunir também, tá? Mas templo não é porque é um lugar sagrado, é porque eles podiam ainda aqui se reunir no templo, até que a perseguição não permitiu mais, ok? Unânime no templo e de casa em casa, Atos 5:42. Alguns irmãos dizem que era no pórtico de Salomão, os irmãos que satanizam que a gente tem algum lugar de reunião, dizem, não, não era no templo, era no pórtico de Salomão, que era uma sala, e daí? Não muda nada. Então, Atos 5:42, ensinando e anunciando, no templo de casa em casa. Romanos 16:3, saudação à igreja na casa de Priscila. Eu já tão bonito isso. Eu penso que já estou em Edna aqui. E Raquel e Jacques. E o casamento deles. Você tem aquele sermão meu? Sim. Eu estava profetizando, vendo, irmã? De Priscila e Áquila. Romanos 16:1. E 2, recomendações à irmã Febe em Cencreia. Romanos 15:10, aos da casa de Aristóbulo, os da casa de Narciso. Ancíncrito é um bom nome para filho, gente. E os irmãos que se reúnem em sua casa. Colossenses 4:15, Ninfa, e é engraçado que Roma, que é a sede da Igreja Católica, Paulo saúda a várias casas que se reuniam, que eram uma só igreja, da perspectiva de uma carta só aos romanos, os crentes de romanos, mas se reuniam em várias casas. Que a perseguição lá também era maior, não esqueçam disso. Era difícil em Roma eles alugarem um lugar ou se encontrarem todos os crentes. Se a gente pensar na perspectiva do governo, diz respeito ao controle sobre o que está acontecendo, é muito mais fácil controlar todos reunidos em um lugar só do que vários em suas casas. Se você pensar no controle do espírito em base de princípios, aí você tem que confiar mais em Deus e deixar esse crescimento orgânico acontecer, né? Então vamos lá, Colossenses 4:15, Ninfa e a igreja que ela hospeda na sua casa. Eu gosto muito disso aqui. Ninfa é fantástico isso. Assim como Trifona e Trifose, alguns teólogos não, a tradução ali não é adequada, era um casal. Irmãos, ninfa é o nome romano que vem das ninfas da cultura e filosofia greco-romana. Não tem como um homem chamar ninfa. E a igreja na casa de quem? De ninfa. Era uma mulher. Esse carinha aqui, o Ponyonshu, nesse livro aqui, Grupos Familiares do Crescimento da Igreja, esse livro é bem moderno, só tem 30 anos. Bem novinho esse livro, tem 30 anos. Ele, sabe o que ele fez lá na Coreia? Sabe quem lidera os grupos na Coreia? As mulheres. As mulheres lideram os grupos familiares da Coreia. E os homens auxiliam. Eu acho que deu certo lá, né? Não fere a Bíblia em nada. Não que nós vamos fazer assim. Nós não vamos determinar que seja homem, mulher ou casal. Mas não tem um problema nenhum. Inclusive é provável que a maioria dos grupos sejam liderados por mulheres e seus maridos auxiliem. Não tem que ser assim, ok? Mas não vamos ter nenhuma restrição bíblica, porque está claro que Paulo, pelo Espírito, saudou a irmã Ninfa, que cuidava da igreja na casa dela. Amém ou não, irmãos? E a igreja que ela hospeda em sua casa? Filemão 2. Filemão e Áquia e a igreja que estão na sua casa, ok? Os grupos são primeiras impressões da coletividade da igreja. 1 Coríntios 12, eu quero dar um gás, porque eu quero que a gente tenha muita coisa para estudar e a gente vai, você pode estudar também no site e na sua apostila. Os grupos como primeira expressão da coletividade da igreja. Hoje, às vezes, a gente pensa em coletividade da igreja, um grande grupo. Mas na Bíblia, nós vemos que essa expressão de coletividade se dá primeiro nos grupos, ok? Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. 1 Coríntios 12:7. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, seus membros. 1 Coríntios 14:26. Que fazeis, pois, irmãos? Quando vos congregueis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça tudo para edificação do corpo. A gente continua lendo o texto. Amém? Hebreus 10, 24-25. E considerando-vos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, aleluia, que é quando Jesus vai voltar. Vamos pensar o seguinte, o que aqui? Esses dois textos suportam dar uma paradinha. Primeiro, cada irmão aqui trazia algo para a igreja que se reunia nas casas. Vamos ampliar o sentido de serviço no grupo. Vou trabalhar isso e em breve uma das aulas vai ser só sobre isso, a diversidade de dons dentro do grupo. Vai ser uma das aulas mais importantes. Talvez eu tenha que usar as duas aulas da manhã. Em Hebreus 10, 24, vamos lá. Não abandonei de congregar como é costume de muitos. Irmãos, muitos pastores usam isso para deterem as ovelhas no seu rebanho. Ok? E não pode perder ninguém. A gente também não pode ameaçar a pessoa que quer sair da igreja, que quer para outro lugar. Se ele não entendeu se nós não conseguimos amá-lo o suficiente para ele se sentir acolhido, ou tratá-lo o suficiente para curá-lo, ou até ele é uma pessoa super saudável, mas não se identificou, ele vai demonizar o sujeito porque saiu? Não, jamais. A gente não tem muros altos na vida nova. A gente procura ter grama verde e água fresca, meu não. E pastor para tirar carrapicho. Para cuidar, tem horas que o pastor tem que disciplinar com a vara e com o cajado. Não é assim? Então, a ideia é dar o melhor cuidado possível para que as pessoas se fidelizem e a gente seja um corpo mesmo, ok? Mas o congregar ali não é mudar de congregação, mas é fazer parte efetivamente do corpo. Na ceia, Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo. Porque quem come e bebe de forma indigna é réu do corpo e do sangue de Cristo. Então, o pecado que eu cometo não faz mal só a mim, eu faço mal a mim e ao corpo. Se a gente não tem essa consciência de corpo, a gente não. Uma vez um pastor que eu estava atendendo, não foi aqui em Taboão, em outra cidade, ele disse assim para mim, não, mas o pecado que eu tenho não faz mal à igreja não, só eu que sei. Nem é contra a pessoa. Eu falei, aí, muito amor, mas com muita firmeza, eu disse, meu irmão, você faz parte do corpo. Você está dando, você tá dando isso para as suas ovelhas. Porque a gente dá às ovelhas não é o que diz, é o que faz. Amém? Então vamos lá, vou ler esse slide aqui e a gente vai, eu quero passar um vídeo para vocês antes de terminar, ok? Funções gerais dos núcleos. Primeira informalidade. Eu vou, dado horário, vou ler aqui para vocês e vou passar o vídeo. Dá tempo ainda. Funções gerais dos núcleos. Primeira informalidade. Ajuda a combater a religiosidade. Quem nasce no modelo caseiro, orgânico, tipo chateau, tende a menos estereótipos e uma vida mais exposta à luz e a iluminar as trevas. As pessoas falam e são ouvidas. O que logisticamente e psicologicamente é impossível no grande culto. Não é verdade, gente? Todo mundo poder falar e ouvir no grande culto não é quase possível? Psicologicamente e logisticamente. Exemplo, roupas mais informais, troca de opiniões, evolução do conceito de reverência. O líder é um facilitador. Amém ou não? E desse líder facilitador, aparecem líderes que de fato governam. Tá bom? Mas quem nasce, por isso tem um monte de coisa que eu falo para chateau da igreja no mundo, e ele diz, oh meu Deus, Jesus, é isso mesmo, pastor? Eu falo, é. Porque ele já nasceu no modelo em casa. Então ele não vem com ranço de algumas barreiras religiosas, não que nós não a tenhamos e não tenhamos que lutar contra elas, mas aquele ranço pesado, ele já vem sem isso, ok? Segundo, amizade e comunhão. Quando a igreja cresce um pouco, as pessoas correm o risco de se tornarem números e não mais receberem atenção. Já no núcleo conseguimos desenvolver amizades profundas. A igreja consegue ser mais igreja quando é menor e mais ainda quando é no lar. Ok? Então, pessoal, é o seguinte, Um irmão, um casal de irmãos, uma vez conversando comigo, com Paulo, sobre a situação da igreja, delicada. Nada de nenhum pecado grave, nada disso. Mas uma situação que precisava de uma solução. E eles falaram, quando passa na nossa cabeça sair da vida nova, a gente não concebe. Porque como a gente tem uma relação já de irmãos com o nosso núcleo? Esse é o papel da igreja, né, irmãos? Minha mãe veio aqui ficar conosco e disse, meu filho, eu ficava tão preocupada com você, a gente estava sozinho, mas você está em família. Toda a minha preocupação foi totalmente embora. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Por último, para a gente passar um vídeo. Funções gerais, evangelismo. Muitas pessoas nunca estariam num prédio de uma igreja, para um culto, ou por preconceito, ou pela generalização da mídia, que fala mal da igreja. Nosso papel, então, é facilitar este encontro abrindo nossas casas. A maioria das conversões se processa através de contato com amigos e familiares, e o melhor lugar para isso é onde eles se sentem mais à vontade, que é... Ok? Termino aqui, eu vou passar um... vou ler aqui e vou passar um vídeo. Função geral da igreja, crescimento ilimitado. Em todo o mundo, as igrejas... nas casas, transcendem os limites físicos dos seus prédios, pois não estão limitados às suas acomodações. Tem essa foto aí, vou explicar depois. Mas estão crescendo através das casas. Quando cada crente se compromete em ganhar e cuidar, o crescimento não se dá por adição, progressão aritmética, mas por progressão geométrica. Se cada crente ganha e cuida de 3 pessoas, o total de irmãos, cresce se multiplicando, cresce se multiplicando por 3 em cada geração. Eu vou botar um vídeo aqui, e minha mulher, ela, coitadinha, pensou que eu estava com um problema psíquico, quando me pegou há um mês com um punhado de arroz na mão, lá no gabinete, lá em casa, e ela viu aquele arroz todo, e ela falou, o que é isso, meu filho? Eu falei, eu estava muito concentrado, eu falei, calma, calma. Ela falou, você está doido? Eu falei, algumas pessoas ficam doidas às vezes. Ela ficou preocupada com isso. Mas, irmão, aqui já é para a próxima semana, não quero passar isso agora ainda não. Isso aí é próxima semana. Eu quero passar para vocês um vídeo de uma igreja presbiteriana. Ok? É, muito obrigado, Eric. Olha aqui. E eu com todos os meus arrozinhos ali, por quê? Eu pensei, Deus, quanto a igreja cresce se cada crente, durante a sua vida toda, ganhar 3 pessoas e ensinar cada uma dessas 3 pessoas, precisa de um número bem básico, né? 3 pessoas, para não oprimir ninguém. Se cada um ganhar 3 pessoas e cuida dessas 3 pessoas e prepara elas para fazerem o mesmo, a quanto essa igreja cresce cada geração? E daí eu passar essas tantas horas com os meus arrozinhos como se fossem vocês, ok? Simulando. Eu vou passar um vídeo aqui para mostrar a realidade de uma igreja presbiteriana, ou seja, tem uma base doutrinária muito parecida com a nossa, em Manaus, do que Deus tem feito lá com esses irmãos, ok? Depois a gente vai encerrar. Igreja Presbiteriana de Manaus. Uma igreja que tem paixão pela vida. Não, o Real Play não tá legal não. Vamos botar no outro aqui. De Manaus, que há mais de um século tem feito a diferença. Igreja Presbiteriana de Manaus, uma igreja que tem paixão pela vida. A Igreja Presbiteriana de Manaus prioriza a adoração, evangelização, oração, ensino e diaconia. O projeto Visão Amazônica, Ministério com Barcos, tem como objetivo atender a população carente que vive às margens do rio. As atividades desenvolvidas em cada viagem são evangelização, discipulado, prevenção em saúde, atendimento médico, odontológico, laboratorial e pequenas cirurgias com fornecimento gratuito de medicamentos. Também são desenvolvidas atividades de agroecologia junto às comunidades.